Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa, já sabe, de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, um podcast em arquivo.org e somos também ouvidos agora no Porto. Está cá toda a gente, a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardisson do CDS, a Ana Jara do PCP e o António Proa do PSD. Vamos falar do facto de Lisboa ter um menor número de intimações para requalificar casas velhas, um menor número nos últimos 10 anos, e também vamos falar da Biblioteca Mega Ferreira. Abriu recentemente no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, e está aberta 24 horas por dia. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Relembro-vos que hoje um minuto é mesmo para ser, vá, até 2 minutos. António Proa, vou começar por si. Muito bem, boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas aqui de debate e à Antonieta. O meu primeiro minuto de hoje é para fazer referência a uma iniciativa da Câmara. António, estamos com um problema com o seu microfone. Eu peço-lhe que... Muito bem, vou recomeçar. Exato, aí, está bem? Com o empréstimo muito do bem. Microfone e depois da Ana vão passando de um para o outro, por favor. Cumprimento então os nossos ouvintes e os meus colegas. E dizia eu que, no meu primeiro minuto de hoje, vou fazer referência a uma iniciativa da Câmara Municipal tomada recentemente, esta semana, na sequência das últimas eleições legislativas e da campanha que a antecedeu, e que diz respeito à remoção de cartazes de propaganda política relacionados com essa campanha que já passou e as eleições já se realizaram. Ora, isto é uma velha guerra que existe na cidade de Lisboa, uma guerra que na maioria das vezes tem sido perdida para os prevaricadores, ou seja, para os partidos políticos que não removem atempadamente a sua propaganda, provocando um ruído visual, uma imagem de desleixo na cidade. Já falámos disso aqui várias vezes, não é? Muitas vezes. Sim, sim. Eu próprio sou suspeito, porque eu, quando tive responsabilidades na Câmara, procurei que isto se passasse e criar alguma disciplina, sem grande sucesso. Ora, felizmente este Executivo tem tido mais sucesso e finalmente começou a impor alguma disciplina e regras para que os partidos políticos não abusem, que deviam ser os primeiros a darem o exemplo, mas infelizmente não são. No passado já foram retirados cartazes do Marquês de Pombal, da Alameda Dom Afonso Henriques, e desta vez a Câmara iniciou essa ação de retirada após, vale a pena sublinhar isto, após ter notificado os partidos para removerem voluntariamente os cartazes. Os partidos não o fizeram e a Câmara iniciou essa retirada, desta vez no eixo que vai do Saldanha até Entre Campos. Já retirou mais de 30 cartazes de grandes dimensões, e eu espero que, passo a passo, com esta persistência, se vá ganhando uma consciência de que os partidos também têm que ter a responsabilidade de cumprir regras. Acabou-se o tempo, António. E do princípio de manter a cidade limpa também lhes diz respeito e, portanto, têm que retirar os cartazes quando eles já não têm utilidade. Ana Jara. Muito boa tarde a todos os que nos ouvem e também aqui ao nosso painel. Um minuto ainda para falar do Sporting, felicitar o clube pela Taça de Portugal, mas retornar aos festejos do campeonato e à forma como decorreu. Duas coisas rápidas sobre isto: os transportes, mais um ano em que não se preparou um plano de contingência para trazer e sobretudo levar os adeptos da festa no Marquês de Pombal. E é inconcebível que uma cidade prepara grandes eventos como o Rock in Rio, onde coloca à disposição autocarros noturnos para quem vai ao evento. No caso da festa do título do Campeonato Nacional, as pessoas tenham que ir a pé quilómetros até casa, com crianças ou com pessoas com dificuldade de locomoção, ou então esperar até de madrugada para ir nos transportes do dia seguinte. Esta foi a alternativa de muitos. Não há metro, não há autocarro, não há bicicleta gira, não há suficientemente transportes em táxi. Tem que se afastar um bocadinho, Ana, por favor. Em táxi ou noutros tipos de transporte privados para evacuar o Marquês. Já é repetição e não se compreende, e esta articulação depende da Câmara Municipal de Lisboa. Comércio, o fecho dos estabelecimentos, isto é o meu ponto 2, o fecho destes estabelecimentos comerciais ao redor do estádio e depois ao redor do Marquês, o que muito desagradou aos adeptos. Obviamente que esta não é uma decisão só da Câmara. Não, essa é da PSP, não é? Mas cria desconforto e não parece acertado aos adeptos. É preciso rever isto. E tal como disse o Presidente Frederico Varandas, disse ele, vou citá-lo, sou militar e respeito e muito todas as forças de segurança, mas não tratem os adeptos como criminosos. E eu penso que isto é uma festa e deve encontrar-se maneiras de oferecer melhores condições, sem desprezar a segurança, mas ajustando tudo para que as pessoas se possam sentir bem e seguras. Por último, não podia deixar de dizer que se tem que averiguar o uso excessivo da força por parte da PSP, com vários feridos, o mais grave um adepto, que é comissário de bordo da TAP, que resultou cego após o disparo de balas de borracha para a multidão. Já não é a primeira vez que este uso excessivo da força policial surge nos últimos meses, com a operação do Bem Formoso. As festas do campeonato não se podem tornar lugares inseguros. São lugares com jovens, crianças e pessoas que estão a festejar. Não estão contra a polícia. E esperamos que esta operação, se houve caso deste uso excessivo da força, seja rapidamente esclarecida. Carlos Ardes, no seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes, dizer em relação ao que o António Perola disse, que ainda hoje assinei um ofício sobre a propaganda eleitoral, que já foi enviado para todos os partidos de Lisboa, que aqui em Lisboa concorreram às legislativas, a pedir que no prazo de 10 dias retirem os cartazes do Parque das Nações, porque é inacreditável manter-se tudo como se ainda estivéssemos com as eleições a decorrer. Mas muito rapidamente, só vamos hoje falar da Biblioteca António Mega Ferreira, mas nesse dia, no dia em que se assinalaram os 27 anos da Expo 98, a inauguração, foi também aberto o Centro Interpretativo do Parque das Nações, que já pode ser visitado terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, gratuitamente, no Pavilhão de Portugal, e onde neste momento já existem 4 maquetes que representam o antes da Expo, o que existiu durante a Expo, o pós-Expo e uma das peças de arte pública que está na rua também, e existe também já vários vídeos disponíveis onde as pessoas podem saber o que é que existia antes, o que é que foi feito ali e o que é que conduziu até ao Parque das Nações em 2025. É uma exposição que queremos ir juntando mais imagens, mais objetos, mais razões para as pessoas voltarem mais vezes e não irem apenas uma vez, e acho que é muito importante, acho que é um momento bom para o Parque das Nações ter esse espaço aberto, divulgando o que é que existia ali, o que é que foi feito e o caminho a que nós chegamos. Carla Madeira, ao seu minuto. Muito boa noite a todas. O Carlos nem foi preciso dizer nada. Boa tarde, que ainda é dia, a todas e a todos. Eu venho falar de uma homenagem que aconteceu ontem à noite, que foi feita à atriz Ana Bola. E foi feita pelo Finalmente. O Finalmente todos os anos atribui um prémio a personalidades que se destacam no campo das artes, mas no campo da luta pelos direitos humanos, nomeadamente das pessoas LGBTQIA+. E este ano a nomeada foi a atriz Ana Bola. Foi um reconhecimento pelo percurso que ela tem tido, não só enquanto uma excelente atriz, uma excelente humorista conhecida por todos, mas pelo seu percurso em prol da liberdade, da igualdade, e portanto foi uma noite em que se falou muito de liberdade, que se falou muito de igualdade, que se falou muito de diversidade e que se falou muito da luta atual que infelizmente ainda travamos. O Finalmente, como todos sabem, fica junto à Praça das Flores, ou seja, bem perto do Parlamento, onde daqui a poucos dias nós vamos ter quase 60 deputados de extrema-direita a tomar assento, e portanto isto é algo que naturalmente preocupa as pessoas que sofreram horrores no tempo da ditadura, pessoas que viveram o Portugal cinzento que existia, pessoas que apenas querem ver reconhecidos os seus direitos humanos, o seu direito a existir, o direito a serem diferentes, e nós temos que estar bastante alertas, porque devagarinho, devagarinho, um voto de protesto pode transformar-se em direitos que são retirados e, portanto, nós não podemos deixar de continuar a lutar contra a homofobia, contra a misoginia, contra a xenofobia e, infelizmente, temos que voltar a lutar contra uma série de coisas que algumas das pessoas, sobretudo as nascidas nas novas gerações, achavam que eram direitos adquiridos e que já não tinham que lutar por eles. Pois nós temos que continuar a lutar por todos estes direitos e, portanto, queria aqui partilhar convosco a noite que ontem tive na grande casa. No finalmente, finalmente que comemorou também os seus 49 anos. Bom, Lisboa, com o menor número de intimações para requalificar casas velhas nos últimos 10 anos. A Câmara fez 196 intimações em 2024. Trata-se do valor mais baixo desde 2015, quando o preço das casas começou a subir depois da crise. Numa década, foi declarado parcialmente devoluto 3,48% do edificado da capital. No ano passado, a Câmara decretou então apenas 196 despachos para os senhorios realizarem obras de conservação dos seus imóveis, quase todos a particulares. O público, o Jornal Público, diz que depois de analisar os números facultados pela Câmara, constatou que este foi mesmo o valor mais baixo registado nos últimos 10 anos, período em que se tem assistido então a uma espetacular valorização do imobiliário no país, em particular na capital. Ana Jara, o que é que isto quer dizer para o PCP? Bom, isto quer dizer que nada é feito sobre a imensa realidade de casas devolutas em Lisboa, para além de as transacionar sem nada fazer. Portanto, as casas devolutas valem muito dinheiro e a Câmara parece que compactua com o facto delas serem transacionadas sem nada que valorize a cidade e que, enfim, reverta para que a cidade melhore. E, portanto, a Câmara compactua com esta realidade, é o que sabemos a partir desse número, porque ficamos também a saber que 3,48% do edificado da capital é devoluto. E onde é que se localiza? Mas em que circunstâncias, para as pessoas perceberem, em que circunstâncias é que a Câmara pode dizer a um senhorio, intimar um senhorio a fazer obras então, num determinado prédio? Tem... Precisa ele estar em risco de cair, de queda, por aí fora? Deve haver algumas regras, não é? Tem a obrigação de o fazer naturalmente, que quando o edifício está em risco, e apareceu uma notícia no Público, creio que há uma semana atrás, ou mais ou menos isso. Sim, mais ou menos há uma semana. De um prédio devoluto ocupado em Arroios, o prédio devoluto que está a preocupar os moradores, que denunciaram o caso, enfim. Enfim, entidades competentes confirmam ter conhecimento desta situação, enfim, mas não, nestas situações, obviamente, que há um marcado interesse da população, mas há outras em que nós deixamos quarteirões inteiros apodrecer sem nada se fazer, sem se intimar estes proprietários a fazerem as devidas obras de reabilitação ou até de conservação dos imóveis para eles não se degradarem. É, sem dúvida, uma realidade desta cidade e naturalmente do centro da cidade que tem imóveis mais antigos. Esta constatação, aliás, o mapa da Carta Municipal da Habitação, agora muito recente, trouxe um mapa com pontos sobre o que era o estado dos devolutos em Lisboa e constatou que há 3 mil edifícios devolutos, também é uma notícia do Público. É um autêntico elefante na sala. É um elefante na sala. Como é que nós, depois de políticas de habitação, enfim, que puseram o mercado neste estado, ainda temos tantos imóveis devolutos? A Câmara tem que fazer alguma coisa com eles e eu devo dizer que a Câmara, para além de não intimar os proprietários, também não tem grandes ideias sobre o que fazer com estes imóveis. Relembro que há uns anos atrás, nos anos 90 e até aos anos 2000, houve políticas de intervenção pública neste território que agora é só da especulação. houve nos anos 90 a CML, a Câmara e o IRU a financiar o programa Recria e outros, toda a gente se lembra dos programas Recria que andaram a reabilitar casas para arrendamento, enfim, há uma série de coisas que foram conquistadas pela Câmara nessa altura e que neste momento a fazer, são insistentes, portanto, para além, tenho a afirmar que para além de não se intimarem estes proprietários, que são os grandes fundos imobiliários da cidade de Lisboa, também não há políticas à vista que possam resolver esta situação. Olha, mas quem tem prédios que estão devolutos são os fundos imobiliários ou eles compram depois e fazem obras? São muitas entidades, mas diria que saiu também uma notícia recente sobre a propriedade destes edificados. E há zonas inteiras do centro da cidade, nomeadamente ali na zona do Intendente Arroios, aqueles edifícios são detidos pelo mesmo fundo imobiliário ou por fundos com géneros. E vão fazer alguma grupo. Coisa ali? Não se sabe. É assim, a Câmara teria a obrigação de intimar a que se faça alguma coisa ali. Quer dizer, mas ninguém, um fundo imobiliário não compra um prédio devoluto para deixar abandonado. Deve ser para fazer alguma coisa, não é? Sei. Estes haverá projetos podem ou não? Transacionar as casas, como aconteceu já, por exemplo, na Ajuda. Na Ajuda houve aquele processo da unidade de execução, aquele terreno que toda a gente conhece, diante da. No topo da Calçada de Santana, frente, de baixo, naquela colina encostada ao Palácio Nacional da Ajuda. Sim. E esse terreno, só por ter projeto aprovado, foi vendido, tinha um fundo imobiliário que era o detentor dessa propriedade, a Câmara aprovou um projeto, um pré-projeto, aliás um loteamento, e esse terreno venderam. Foi vendido em Singapura, a um fundo imobiliário de Singapura. Portanto, o capital internacional faz dinheiro com a cidade de Lisboa, como se não houvesse amanhã, nem houvesse cidade, nem houvesse moradores, nem Câmara, e vende e especula o edificado como se fossem ativos financeiros, não é? Essa é a teoria, enfim, da financiarização do solo da cidade. É, as pessoas, para compreenderem isto bem, isto vale como tendo dinheiro no banco. Portanto, mas são casas, são realidades em que nós precisamos que essas casas estejam ao uso da população e que sejam acessíveis à maioria das pessoas. Portanto, a Câmara deveria ter políticas para acabar com estes devolutos. Para terminar, Ana. Tal como eu exemplifiquei, nos anos 90 já houve e, portanto, podia ser um bom exemplo do tratamento desta questão dos devolutos. Carlos Ardisson. Eu vejo, leio o artigo que é aqui falado e, fazendo algumas contas, eu não sei se, e assistindo ao que se tem passado nos últimos 10 anos na cidade, acho que somos todos, não, acho que não podemos dizer que há mais devolutos hoje em dia do que havia há 10 anos. Todos nós, se não se gosta do alojamento, o local desses investimentos, serviram para reabilitar muito desse parque habitacional que estava devoluto, ou desses prédios. Portanto, eu fazendo umas contas aqui, se dizem que em 2000 a média dos últimos 10 anos. Sim, mas havia projetos, por exemplo, que a Ana Jara falou do Reabilita. Havia projetos que se viam montes de casas a serem reabilitadas por gabinetes. Mas têm sido reabilitados, se formos à misericórdia. Mas isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Estamos a falar. Ana, mas aí é outra coisa. Agora podemos pensar no tempo em que as casas eram todas das pessoas. Mas neste momento, íamos à moraria, íamos ao bairro. Mas eu acho extraordinário. Vocês estão podre abandonado. Mas vocês estão a dizer que neste momento a maior parte das casas devolutas não pertencem a particulares? Por exemplo, a famílias com montes de herdeiros, como se entendem? Porque há uma grande prevalência dos fundos imobiliários. Eu não consigo neste dar essa. Eu gostava de saber essa relação concreta. Há uma grande prevalência, Antonieta. É um trabalho feito sobre isso. O que eu sei é que, por exemplo, aqui no Parque das Nações falam em 12. Havia há uns anos identificadas 12 zonas com casas neste estado. Já devolutas, não sei o quê. Neste mandato, há ali dois ou três empreendimentos que a Câmara já deu o luz verde para as coisas andarem e aquilo que estava como devoluto já foi abaixo e neste momento já não está. Portanto, será que não é isto que se passa? Sim, mas se calhar não é isso que se passa em toda Lisboa, não é? Pelos vistos não, pelo que está aqui não. Estão a dizer que notificaram à volta de 200 pessoas. Sim. Se nos últimos 10 anos notificaram 2.500, foi uma média de 2.500 foi uma média. Espera aí, agora foi 250, perdi-me aqui com as contas. E 200 perdi o por ano? Não. Mas foi um pouco, foram 25 mil casas nos últimos 10 anos. Dá 250 por ano e agora estão, são 198. Será que não tem a ver com haver que menos sido, casas de volutas do que haver? Menos casas de é essa a sua tese? Não sei, é preciso mais dados. Quem é que pode dados, não se consegue, quem é que saber consegue medir isso? E há aqui também uma coisa que se continua sem saber. O património do Estado continua a ser grande, continua a não haver lista, continua a não aparecer como de voluto. Quantas destas casas de volutas é serão, pertencem ou ao Estado? Deste, ou serão da Santa Casa, ou serão de outras entidades? Não é só olhar para os fundos. Eu não sei se é dos fundos, se não é dos fundos. O que eu compreendo é que um fundo, quando investe, quer ganhar dinheiro. E, claro, portanto, não claro. Quer perpetuar as coisas para o resto da vida como um espaço abandonado. Portanto, acho que ninguém vai fazer isso. Portanto, estar assim, acho que não... Portanto, eu não... É bom que realmente Lisboa tenha chama a atenção para isto, mas tem que se ter os números concretos. Tem que se ter os números concretos, Carla. É preciso mais informação para isto. E eu não sei se, qual é a informação que está disponível, se não sei se tem vindo realmente a baixar estes números, há menos notificações que há mesmo não, menos ou casas. Não, ou se é se como não. A Ana disse, por isso simplesmente falta de se reabilitar estas casas de volutas. Carla? Sim, bom, eu espero não fugir do tema, sim. Mas dizer que o facto de existirem menos intimações significa uma de duas coisas. Ou significa que há menos casas velhas em Lisboa, e portanto se há menos casas velhas em Lisboa, que era a tese que o Carlos estava a avançar, há menos intimações, ou se de facto há menos preocupação é fazer trabalho reabilitar essas... a esse nível. Portanto, estamos aqui a falar de uma falta de fiscalização por parte da Câmara Municipal de Lisboa, e eu confesso que não tenho a resposta. O que eu estou a dizer é que é uma destas é duas uma coisas. Concordo, e, portanto, e quando eu estava a dizer, não querendo aqui fugir do sim, tema, do tema. Eu, mas acho que está tudo interrelacionado, até a questão de prédio de voluto. Eu, a nível do alojamento local, a Câmara já informou várias vezes que tem 6 fiscais para fiscalizar o alojamento local em toda a cidade. Tinha 4, o que é notariamente conseguiu pouco, subi-lo para 6, portanto foi um esforço imenso. Portanto, nós temos 50%, exatamente, portanto foi um aumento enorme. Portanto, nós temos 6 fiscais a fiscalizar o alojamento local em toda a cidade. O que significa que nós temos muito, mas muito mesmo, alojamento local ilegal na nossa cidade. Não quer fiscalizar. Exatamente, porque 6 fiscais, quer dizer, coitados, por muito que trabalhem, não conseguem chegar a todo lado. E, portanto, aqui isto é. Se calhar um de baixo problema, e com uma perna partida. O problema da habitação em Lisboa, de facto, implica um esforço muito grande, uma vontade política muito grande, uma vontade dos técnicos da Câmara Municipal muito grande, das juntas de freguesia, de toda a gente, e começa também por mantermos as restrições ao alojamento local, por fiscalizarmos a questão do alojamento local, porque eu não tenho dúvidas que a grande parte das casas consideradas devolutas em Lisboa são casas que estão a ser usadas para alojamento local ilegal, porque devoluto não é o mesmo que degradado. Casas devolutas são casas que não estão habitadas há mais de um ano. E, portanto, então não são as que nós vemos na rua completamente vazias, algumas com janelas entaipadas, com tijolos nas janelas e nas portas não para só, não se entrarem? Não são só. Mas estas também são? Também são, okay. Exatamente. Portanto, mas não a noção, são só. Precisamente, portanto, a noção de devoluto e os censos de 2021 deram-nos um conta número disso, bastante sim. grande de casas devolutas. As casas devolutas não são só as casas a cair de podre, não é? Portanto, são muitas casas que estão desocupadas, que não servem para habitação, que também não são alojamento local legal, mas que funcionam como alojamento local ilegal e que funcionam como rendas de curta duração, que é uma forma também de contornar a proibição de alojamento local em muitos sítios da cidade. E, portanto, fazer isso contratos é precisamente, curtos no tempo. Não sim. há nada que proíba uma pessoa de fazer um contrato de arrendamento legisla, por um mês. Quem legisla a proibir isto ou que devia pensar nessas coisas todas e não pensa, essa não é? Era uma questão fazem mal que, o seu trabalho que, também. Que devia. Agora... Pois quem quer aldrabar encontra sempre um advogado que o ajuda e, portanto, devia a fazer haver um contrato aqui, bem feito. Devia haver aqui uma uma alteração à legislação, nesse ponto, da mesma forma que existiu, apesar de depois ter existido aqui algumas reversões, como sabemos, em tudo o resto, o fim dos Virtus Gold, o fim dos benefícios fiscais para os residentes não habituais, é que há aqui uma série de fatores que fazem com que depois a habitação seja escassa. E a Ana Jara disse ali também uma coisa importante, que a cidade de Lisboa, Carla, muito do património é detido por fundos imobiliários. Isso foi aquilo que os autarcas dos centros da cidade, onde estavam as tais supostas casas a cair, diziam muitas vezes. Portanto, o tempo em que havia um senhorio que passava dificuldades e que tinha um prédio cheio de pessoas a pagar rendas baixas, esse tempo já lá foi há muito tempo. Se um senhorio que tem um prédio, se tiver um inquilino no último andar, numas águas furtadas a pagar rendas baixas, já é muito. Portanto, agora já passaram, portanto, anos, as pessoas, o que aconteceu, já e os prédios contratos no centro da cidade não estavam a cair de podres, moravam lá muitas pessoas. Isso depois também é um insulto que fazem muito às pessoas que moravam no centro da cidade. Moravam lá pessoas, muitas delas com obras feitas com o seu dinheiro, com as suas economias de uma vida, e que de repente aqueles prédios foram comprados por fundos imobiliários, e os fundos imobiliários têm outros destinos para todos estes espaços. Portanto, o que está a acontecer em toda aquela zona envolvente Almirante Reis, eu lamento dizer, mas eu já vi esse filme na zona do Bairro Alto e na zona do centro da cidade. António Proa, falta ouvi-lo assim. Muito bem. Bom, eu, em primeiro lugar, não tenho informação total para poder tirar conclusões sobre... Aparentemente nenhum de vós tem, não é? Informação total, sim, digamos, portanto, assim, não é? Eu quero ter a cautela de não tirar conclusões sem informação suficiente, mas tenho alguns dados que, confrontados com esta notícia, podem levar a diversas interpretações. Bom, a primeira das quais é que tem havido alterações legais, nomeadamente o regime jurídico de urbanização e edificação, que veio trazer novas regras, novas obrigações e novos conceitos de interpretação destes dados. Em segundo lugar, o Carlos já disse há pouco, nós caminhamos por Lisboa, e Lisboa está longe daquele cenário decadente de que há 20 anos atrás, em que se viam, e aliás não só se viam, como havia frequentemente notícias de prédios que ruíam, que tinham pessoas que ser desalojadas, porque havia prédios em mau estado. O parque habitacional e o parque edificado, para ser mais concreto, de Lisboa, tem vindo a ser recuperado, e hoje há menos edifícios em mau estado do que havia... Devolutos, no fim, no fundo, não é? Os devolutos, o número que aliás é referido também na notícia... Sim, do público. Dá conta de que o número de edifícios parcialmente devolutos diminuiu. Ou seja, em 2015, para ser concreto, em 2015 era cerca de 1,56 do parque edificado, em 2024 0,19. É uma diminuição significativa. De facto, parece haver menos edifícios devolutos. Mas as obras não têm uma relação direta com os edifícios devolutos. Pode haver edifícios devolutos em bom estado, por exemplo. Embora a regra seja um edifício devoluto, normalmente já não está em bom estado. Sim. Mas quanto a isso... Sim, o que a Carla chamou a atenção para esse problema. Há um outro dado. Importa que os nossos ouvintes saibam que há uma obrigação legal de obras de conservação dos edifícios obriga a que os proprietários de 8 em 8 anos façam obras de conservação, de acordo com o Rejoé. Se nós olharmos para os números, e os únicos que eu tive condições de analisar são os números da Pordata, que dizem respeito às licenças para obras de ampliação, alteração e reconstrução. Ora, esses valores têm vindo a aumentar ao longo dos anos. Só para ter esses uma valores, ideia, o que é que quer dizer? O número de licenças emitidas, sim, para obras de conservação, de reconstrução, de ampliação. Mas isso em qualquer prédio é obrigatório? É porque também aí tem havido alteração à legislação e às obrigações de licenciamento. De qualquer modo, este número de aumento de licenças ao longo dos anos faz crer que o número de edifícios em mau estado tem vindo a diminuir porque tem havido mais obras, mais licenças emitidas pela Câmara Municipal. Só para dar, para não ser maçador, mas em 2010 foram emitidas, de acordo com os dados da Pordata, 126 licenças. Em 2022, 192 licenças. Em 2023, 518 licenças. Portanto, há mais obras e eu acho que todos... Licenças para fazer obras em prédios obras que precisavam. De reabilitação em prédios que necessitariam. Ou seja, o António está a advogar que se isso, esse número aumenta, o outro provavelmente está a diminuir por causa disso. Que uma explicação eventual para a diminuição que era a notícia... Que era no fundo o nosso tema, sim. Do número de intimações para obras de conservação pode ter uma relação com o aumento... Direta seja, com o aumento com pedido de, sim, dos de proprietários em eles próprios fazerem obras. Mas enfim, é para terminar, uma, António, para podermos ir depois todos ao segundo para tema. Terminar, e para terminar, também importa que não se dê aqui, que não passe aqui a ideia de que a Câmara não tem feito nada, como disse a Ana Jara e, de certo modo, a Carla Madeira. Importa dizer que a Câmara, este Executivo, recebeu a Câmara com 2 mil fogos desocupados. Sim. E isso é criminoso quando há tanta gente a precisar de casa. Primeira coisa que foi feita... E que... Fogos municipais, exatamente. Aqueles que verdadeiramente dependem da iniciativa do município. O município tinha na sua posse 2 mil fogos que não eram ocupados por famílias que precisavam de habitação. Ora, a primeira coisa que foi feita, obras nesses fogos para os colocar novamente com pessoas. Dos 2 mil fogos já mas foram... Mas isso é a circulação normal. Não. Esses 2 mil fogos é a circulação normal. 2 mil fogos vazios. Isso... E que Câmara, vão estar sempre vazios, não, porque há pessoas que não morrem. Há 2 mil fogos vazios. Há sempre Carla, fogos vazios. Carla, é isso assim. É uma falsa. Não, uma Carla. Falsa a Carla sabe não é esse o tema, mas. Sabe mas quantos é... fogos municipais é que existem? Existem 20 e tal mil para fogos terminarem. Municipais. E 2 mil fogos significa que 10% das casas da Câmara estavam desocupadas. Isso é inadmissível. E agora quantos são? Desses 2 mil fogos já foram entregues, devolvidos à sua utilização. Mas era, 1840. Não sei se eram os 2000 certos, mas há sempre. Mas é importante mais, as pessoas. Mas é importante as pessoas lá em daquilo, casa. Não sei se percebem, é porque Carla, há uma casa, Carla, quando é morre verdade, alguém, é, tem que é estar vazia para fazer obras. Isso não pode ser. Não, não são 200 ou 300, não, são uma média de 800. Não são, não. Informem-se, pronto, ainda bem que diz que são 800, não são 2 mil. Está a ver? Não são 2 mil que o anterior executivo deixou. Não, eu não sei, então, se foram 800. 2 mil. Portanto, havia 1.200. E essas 2 mil era o quê? Era preciso substituir um lavatório? Carla, de acordo com o seu argumento, havia 1.200 casas que deviam estar com pessoas dentro e não estavam. Porque a Câmara não foi capaz de as colocar em condições. Não sei se estava. Não, isso é mais do que evidente, e os números estão, e a verificação pode ser feita. Para terminar, sim, Antonieta, relativamente ao que a Câmara não fez. Em primeiro lugar, esta iniciativa. Em segundo lugar, o maior investimento em habitação pública por parte da Câmara que alguma vez foi feita. Estão previstos 900 milhões até, creio que, 2030, 900 milhões de euros para investir de dinheiro público em habitação pública. Estão previstas 3 mil novas casas de habitação pública até 2028. Foram relançados os programas de cooperativas e, neste mandato, a Câmara Municipal já entregou mais de 2.500 chaves. Ou seja, do ponto de vista do que são as ferramentas do município, da Câmara Municipal, para intervir na carência de habitação, esse caminho está a ser feito. Onde é que eu posso concordar? Posso concordar de que há um parque público de habitação não municipal, mas que é público do Estado, que tem que ser colocado carece ao de ser serviço verificado assim. Da carência que mais existe, que é a habitação. E não vale a pena nós insistirmos em que se tem que construir novas casas que vão estar prontas em 2028, 2029 ou 2030, quando as pessoas precisam de casas já. Enquanto houver casas disponíveis do Estado que não têm utilidade nenhuma, elas têm que ser colocadas ao serviço das pessoas. Habitação. Ana Jara, eu só queria dar um afaste-se, tem um que se afastar, ponto, senão... Sim. Novo, porque nós... Mesmo para terminar, nós, Ana, para podermos ir para outro tema. Nós fizemos uma proposta esta semana, tinha que ver com a libertação de vários edifícios públicos na cidade de Lisboa. Exatamente. Não, só para dizer que há vários edifícios públicos, entre os quais o edifício da Presidência do Conselho de Ministros, que é um edifício belíssimo e que está em boas condições, que vai ficar vazio. O que é que o PCP propôs? Que estes edifícios passassem diretamente para ser reabilitados enquanto habitação. Isto passou com os votos todos de PS, Bloco de Esquerda, contra do PSD e do CDS. E contra do PSD e CDS, e portanto aí está dito. Não sei se a vontade porquê, é tanta de preencher isto com habitação. Muito bem. Bom, primeira parte do Fórum Lisboa, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália, Douro 91.0, Tejo 92.0, Sado 100.6. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então na segunda parte deste Fórum Lisboa. Falamos de uma nova biblioteca, chama-se Biblioteca Mega Ferreira, tem o espólio de António Mega Ferreira e está aberta 24 horas por dia para as pessoas aproveitarem a ideia de que uma biblioteca está sempre em funcionamento. Foi o que disse Carlos Moedas. O Presidente da Câmara diz também que este novo equipamento cultural, que fica instalado no Parque das Nações, no Pavilhão de Portugal, quer honrar Mega Ferreira, alguém extraordinário que deixou uma marca na cidade. Carlos Moedas disse ainda, falou também de uma nova livraria municipal, a Livraria Lisboa Cultura, que fica no Rossio, em Lisboa. Mas falamos aqui, precisamente, da biblioteca. Carlos Ardisson, comece por si. Como é que é o espaço desta biblioteca na sua freguesia? Sim. E porque é que o devemos visitar? É no Parque das Nações, no Pavilhão de Portugal, que reabriu a 30 de Abril e que foi... É motivo de satisfação, acho que para todos nós, teve 7 ou 8 anos em obras com um processo complicado, com um construtor que falia, não falia. São cerca de 25 mil livros, estarei certa, 25 mil livros. Só enquadrar como é que foi isto. António Mega Ferreira, que é um dos grandes mentores da Expo 98, antes de falecer, manifestou a disponibilidade para doar, ainda queria doar em vida uma parte da sua biblioteca. Entretanto, não chegou a fazer essa doação e faleceu, e a família manteve a vontade desse espólio todo da biblioteca dele ser doada à Câmara Municipal de Lisboa. Na altura, Carlos Moedas do Fenome e perguntou-me: Carlos, onde é que gostava-me de pôr isto no Parque das Nações, onde é que faz sentido? E chegámos à conclusão, Pavilhão Portugal. Falámos com o Sr. Reitor, envolvemos o João Paulo Velez, o vereador Diogo Moura, todos nós em reuniões conseguimos chegar a um consenso, que o Sr. Reitor tinha-me falado, tinha-me apresentado logo quando iniciei funções, que havia o conceito, o desejo da Universidade de abrir ali uma sala de estudo 24 horas por dia, e eu pareceu-me que aquilo encaixava perfeitamente. Uma sala de estudo e a Biblioteca António Mega Ferreira pareceu-me... Daí as 24 horas. Exatamente. Esta novidade das 24 horas, que me parece muito cosmopolita, uma biblioteca estar aberta 24 horas. O que é que acontece, entretanto? Há dois anos, no dia 22 de maio, assinámos um acordo entre as três partes nos 25 anos da Expo, e dois anos, exatamente dois anos depois, que é uma coisa rara em Portugal de se cumprir algum prazo, ou de ser um prazo ainda que estamos todos, estejamos todos em vida, quem assinou os acordos, não é? Estávamos a inaugurar o torreão norte do Pavilhão de Portugal, onde já está a funcionar a sala de estudo 24 horas por dia para os estudantes que queiram dirigir-se. É uma coisa semelhante àquela que existe ali junto ao caleidoscópio, e que tem muita procura, e inclusive no dia da inauguração já estavam lá estudantes a estudar e a aproveitar do espaço, que é muito agradável. O espólio foi acomodado na sala cá embaixo, a sala de estudo tem dois pisos, e foi disposto, e é o espólio dele. portanto pode ser consultado, pode ser requisitado ali? Requisitado ainda não, porque sim, ainda faltam algumas coisas, mas em claro, princípio vai poder ser, sim, será gerido pela Imagino Câmara que Municipal não possa levar para casa, mas para consultar ali na biblioteca. Sim, ali pode-se consultar, vai ter uma pessoa da Câmara Municipal de Lisboa lá, vai estar disponível para consulta, a Junta de Freguesia também contribuiu com uma parte dos equipamentos necessários para fazer, a Universidade também contribuiu com as mesas e, portanto, foi o juntar de várias tudo isto com o Pavilhão de Portugal que foi restaurado e que fica fantástico, portanto honra-se quem merece ser honrado. É um dos mentores, dos grandes mentores da Expo 98, e portanto foi um dia de muita satisfação, como eu tive a oportunidade de dizer na inauguração. Para mais, ainda por cima, no dia 22 de maio tenho um filho que faz anos também, portanto é uma satisfação sempre dupla ao 22 de maio. Mas convido todos os nossos ouvintes de Lisboa e mesmo os do Porto que venham a Lisboa. Está a decorrer no Pavilhão de Portugal uma exposição sobre Camões, gratuita, de terça a domingo, com a mesma hora. Os outros vão ter um das 10 às 18 horas. E podem visitar tanto a exposição sobre Camões, podem visitar também este espaço, o Centro Interpretativo, que já falei no primeiro minuto. Portanto, o Pavilhão de Portugal volta a ter uma vida que até agora nunca tinha tido, e isso é fantástico que aconteça. Carla Madeira. Bom, eu, além de tudo aquilo que o Carlos Ardisson disse, e acho que é a pessoa indicada, esta biblioteca está na freguesia dele, sim, gostaria aqui de sublinhar a homenagem à Mega Ferreira, que eu acho que todas as homenagens que lhe sejam feitas são sempre poucas. De facto, foi uma figura importantíssima na cidade de Lisboa, por tudo o que fez na Expo, e alguém que nem sempre foi bem tratado. Todos nos recordamos certamente do episódio do Centro Cultural de Belém, da sua não recondução, e portanto alguém que, apesar disso, não guardou rancores, que também é importante. Há pessoas, sim, que, apesar de nem sempre serem bem tratadas, não guardam rancores, e a prova é que ele continuou a entregar-se ao seu país e à sua cidade, fez esta doação magnífica da biblioteca, e portanto é sempre importante homenagearmos estas pessoas que dão e que a sua preocupação efetivamente é dar. António Proa, um minutinho também. Muito, muito brevemente. Sim. Bom, em primeiro lugar, para felicitar o Carlos Ardisson, porque é um privilegiado por ter um equipamento para além da biblioteca, o próprio Pavilhão de Portugal na sua freguesia, é um equipamento que enriquece aquela parte do território. A Universidade de Lisboa, em boa hora, decidiu levar avante aquele encargo de gerir aquele equipamento todo, e portanto está de parabéns a Junta de Freguesia de Parque das Nações, está de parabéns à Universidade de Lisboa e também à Câmara Municipal de Lisboa. É um espaço, para além da biblioteca, um espaço de ciência, de cultura, de inovação, que me parece muito importante, e muito importante ser descentrado das zonas da cidade onde normalmente existe tudo. O Parque das Nações e outras zonas da cidade precisam de equipamentos, de polos que atraiam do ponto de vista cultural, do ponto de vista da juventude, e isso é muito importante. Eu termino só a dar uma nota. Eu, da outra vez em que falámos do Pavilhão de Portugal, falei do engenheiro Segadés Tavares, sim, que foi o autor da Pala, pese embora o pavilhão seja sempre atribuído exclusivamente ao Cisa Vieira. Neste caso, Cisa também, Vieira foi o arquiteto. Para além de me juntar à homenagem justa a António Mega Ferreira, também julgo que é justo fazer uma referência a Vasco Graça Moura, Fila, né? Que juntamente com António Mega Ferreira foram os ideólogos. Muito bem, Ana Jara, vamos passar ao seu minuto final e depois ao fado que escolheu. Rapidamente, saudar que o Pavilhão de Portugal volta a ter um uso, claro, e mais um uso não está fechado, de biblioteca. Claro. Passado mais de 20, mais de 20 anos. São 27 anos de abandono. E 27 assim, anos de abandono. Com utilizações também esporádicas, muito esporádicas. E uma estado de degradação bastante considerável. Está fantástico. É um edifício que relembra a época, foi dos mais celebrados, um edifício do CISA, sim, com uma obra também do engenheiro que mencionou, Segadães Tavares. E custou 23 milhões de euros, o que é considerável à época, portanto. É muito relevante que este edifício volte a ser utilizado e que sirva a população de Lisboa, porque é um sítio central da cidade, com capacidade para acolher uma série de pessoas que possam vir ali desenvolver a sua, enfim, passar ali tempo e com a obra que ali está, mas também o facto de estar aberta à noite também é uma boa notícia. Vou já passar ao fado. À música, exatamente. Porque a canção que tenho para esta escolhemos, ideia, aliás, é? escolhemos as duas. É uma canção de José Afonso e uma homenagem a José Dias Coelho, um pintor, militante comunista, morto pela PIDE a 19 de dezembro de 1961, em Alcântara, na rua onde hoje existe também uma biblioteca com o mesmo nome, Dias Coelho. A biblioteca, a antiga Biblioteca de Alcântara, que foi renomeada com proposta nossa do PCP, a Biblioteca José Dias Coelho. E esta música que temos é A Morte Saiu à Rua Num Dia Assim, mas cantada pela Gisela João. Que vai estar no Caixa Alfama. Exatamente. A 26 e a 27 de setembro este ano. Vão tomando nota das datas. Nós também vamos lá estar, o Fórum Lisboa, provavelmente no dia 26, que é o costume, no primeiro dia. E ficam com esta bela versão da Gisela João e do seu novo álbum. Novo álbum que se chama Inquieta. Muito bem, já sabe que temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Obrigada por nos acompanhar, porque Lisboa também é o nosso fado. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte: o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu. Teu sangue, pintor, reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia rirá melhor quem rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação.